fácil gravar uma bateria ambiente, sabe? Uma ou duas? Não, as duas tocando ao mesmo tempo. As duas aqui na orelha? Dois. As duas aqui. Um, as duas na orelha. Dois. Isso, um, dois. Depois da queda, o coice, o selo do castigo. Pra uns só traz a foice, pra outros traz alívio. Dançando toda a noite, bem rente ao precipício. Depois de tanto açoite, a dor virou teu vício. Levou tuas palavras, palavras não almofadas, como as que proferem Gil e Brown. No momento em que se dança, até onde a vista alcança, já não se vê nem bem nem mal. All you have to say is hey, na na na, hey, na na na na, hey. Sem peso algum no bolso, nenhuma garantia. Sorrindo a contragosto, e a história é repetida. Nas marcas do teu rosto, nas voltas da tua vida. Que levou tuas palavras, palavras não almofadas, como as que proferem Gil e Brown. No momento em que se dança, até onde a vista alcança, já não se vê nem bem nem mal. And all there is to say is hey, na na na, hey, na na na na, hey, na na na, hey, na na na, hey, na na na, hey, na na na, hey, na na na, hey, na na na. Da queda ao coice, o selo do castigo. Pra uns só traz a foice, pra outros traz alívio. Dançando toda a noite, bem rente ao precipício. Depois de tanto açoite, a dor virou teu vício. Levou tuas palavras, palavrões não almofadas, como as que proferem Gil e Brown. No momento em que se dança, até onde a vista alcança, já não se vê nem bem nem mal. And all you